Nós tá no corre, né, de hoje, já faz mó tempão. Quem vê de longe não entende a nossa condição. Se impressiona com esse nosso jeito de ser, quando vê os meninos de nave tirando o lazer. Trajadão nas grife, pesadão nos kit. Por onde passa faz os bicos da chilique. É vários convite, elas não resistem, porque sabe que o resumo é favela city. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nós, quem tá é nós. DJ solta o beat, MC Doni na voz. Quem tá é nós, quem tá é nós. Hoje é bailão, acelera essa nave veloz. Quem tá é nós, quem tá é nós. A favela venceu, pode avisar os boys. Quem tá é nós, quem tá é nós.